Já somos parceiros da Vorten há muitos anos e adoramos estes desafios e aceitamos-los sempre de muito bom grado. Tudo o que seja, mais uma vez, estar aqui um bocadinho pelo aquilo que é a nossa sustentabilidade, o nosso país, a nossa terra, portanto, obviamente, valorizamos muito todas estas ações que têm a ver também com a reflorestação e com toda esta necessidade que nós temos de, depois destes, infelizmente, destes percalços que nos acontecem de vez em quando, destes incêndios, de podermos aqui ajudar também as comunidades locais a ajudar a tornar isto um bocadinho mais bonito, um bocadinho mais verde. Nós, entidades, somos a entidade gestora de resíduos, portanto, nós, no fundo, o que fazemos é gerirmos os resíduos que a Vorten nos entrega, não é? Na realidade, que entrega são os cidadãos, e ainda bem, e gostamos quando estes desafios são lançados aos cidadãos e nós percebemos que eles ajudam e que chegam à frente, como costumamos dizer, não é? Que vêm realmente trocar os seus resíduos por árvores e que estão a fazer alguma coisa que é importante. E nós adoramos associar-nos a estas causas e estaremos sempre, sempre for preciso, ao lado da Vorten para fazer. Isto agora é um pós-incêndio, mas tem a ideia de continuar para sempre? Claro, claro que sim. Obviamente isto não se esgota aqui, não é? O que não falta é terreno e área para nós podermos reflorestar e ajudar.